ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais. Rio que mora no mar, sou rio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sal. Rio, servas de viludo, sorrio pro meu rio que soube de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sol, é sal, é sul, seu mão se descobrindo em tanto azul. Por isso que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri. Rio, serras de viludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sol, é sal, é sul, seu mão se descobrindo em tanto azul. Por isso que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri. Sorri, sorri. Abrindo o programa Musicalidade, Peri Ribeiro, de Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Rio. João Gilberto, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Os Cariocas, de Tom Jobim e Newton Mendonça, Samba de Uma Nota Só. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Roberto Silva. Foi num samba de gente bamba, gente bamba, eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteiro. Ai, que bom, que bom, que bom. Foi num samba de gente bamba, gente bamba, eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira. De repente lá do morro, pra morar aqui na cidade, deixando camarada, triste, louco de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, um dia de voltar, direitinho ao teu lugar. Foi no samba, foi. Quando o dono

Copinha e Zé da Velha, composição de Pixinguinha, segura ele. Altamiro Carrilho, também de Pixinguinha, Sofres Porque Queres. E Abel Ferreira, também composição de Pixinguinha, Carinhoso. E vamos ouvir na sequência do Musicalidade, Mário Reis. Se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não desistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba, nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba, tu falas muito, meu bem, precisas deixar. Tu falas muito, meu bem, precisas deixar. Olha que eu acabo dando pra gritar na rua. Não quero mais ficar na tua. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba, nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba, até que enfim eu agora estou descansado. Até que enfim eu agora estou descansado. Ela veio fora, foi morar lá na favela. E eu não quero saber mais dela. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo me serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba. Espera aí que eu já vou lá. Ora, vá bater no inferno. Xi, Faustina, corre aqui depressa. Olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela bem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não sou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente eu vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado a faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola e esperdiço um pente. Ela descansa e eu vou pra cadeia. Xi, Faustina, corre aqui depressa. Olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não sou pra isso, eu vou dar o fora. Decididamente eu vou morar sozinho. Que depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não sou pra isso, eu vou dar o fora. Decididamente eu vou morar sozinho. Ouvimos Almirante, composição de Gadé Faustina, Mário Reis, de Noel Rosa, Ismael Silva, Nem é Bom Falar. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Agora, Nora Ney.

minhas mãos não ousam tocar. Os pés, né, recusam pisar. Fui convidado para um samba diferente. Muita gente de gravata e de plastron. Ai, ai. Bebida servida em taça, champanhe em vez de cachaça. Mesmo assim o samba lá é bom, é bom. Certa vez fui convidado para um samba diferente. Muita gente de gravata e de plastron. Ai, ai. Bebida servida em taça, champanhe em vez de cachaça. Mesmo assim o samba lá é bom, é bom. Eu vi muita grampina bonita requebrando, sambando. Não sabia que as distintas eram assim. Se eu soubesse como era o ambiente decente, jogava um pulo legal em cima de mim. Bonita requebrando, sambando. Não sabia que as distintas eram assim. Se eu soubesse como era o ambiente decente, jogava um pano legal em cima de mim. Jogava uma beca legal em cima de mim. Jogava uma dona legal em cima de mim. Louco, pelas ruas ele andava, e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo louco. Pelas ruas ele andava, e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo louco, muito louco. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada

amor posso ter e um novo romance viver. Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Eu sei que outro amor posso ter e um novo romance viver. Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Mas pra que? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? Pra que serve essa onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil, paisagem? Pode ser que não venhas mais. Venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é? Thank you. direitinho dentro do meu coração. Maria, de olhos claros cor do dia, como de nosso Senhor, eu por Deus de perto fiquei seguindo de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois nos quisermos bem, à noite em nosso cantinho hei de chamar-te baixinho, não há de ouvir mais ninguém. Maria, Maria era o nome que eu dizia quando aprendi a falar da vozinha coitadinha que eu não canso de chorar. Maria, Lúcio Alves, Jair Barroso e Luiz Peixoto, Maria. Dick Farney, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, Nútil Paisagem. Peri Ribeiro, de José Maria de Abreu e Jair Amorim, Alguém Como Tu. Assim encerramos a edição de hoje do programa Musicalidade. Gravação, Nivaldo Monteiro. Edição e montagens, Emerson Ramos e Carlos Lima. O apoio de produção, Camila Camazano dos Santos. A apresentação, Celso Brambila. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura M apresentou Musicalidade. Renovar o Brasil. Acredito na força da juventude para a construção de um país mais justo. Conheça minhas propostas no site marcelolobo400.com.br. Marcelo Lobo, senador 400. Alda Marco Antônio, senadora, vote 151. Eu vou falar agora para você, mulher, principalmente você, que está grávida. Saiba, não existem ginecologistas em todos os postos. Eu vou propor uma lei no Senado para obrigar a rede privada a atender mulher grávida quando ela passar por um posto público e não conseguir ginecologista. Vou aprovar esta lei para proteger a mulher e a criança. PMDB, PP. São Paulo precisa de seriedade. Vote em quem não renuncia ao compromisso que assume com você. Para deputado federal, vote nos candidatos e nas candidatas do PT e do PCdoB.